apresentar pra vocês um rap da verdade, um rap em português, português muito claro, pra todos entenderem o que eu vou dizer. Este é um rap da tristeza, pois o que vi não é fácil nem moleza. Vi as favelas aumentando a cada dia, ninguém se interessa, nem transmite harmonia. Mas os favelados são seres humanos que nessa vida de miséria eles vêm aguentando. Vivem como podem, trabalham como podem, como diz velho ditado, quem não pode se sacode porque são pisados, humilhados, massacrados, como se tivessem culpa do seu modo de vida. Só porque moram em barracos caindo aos pedaços, devem ser considerados como animais. Mas o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Mas o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Mas o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Mas o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Eu vi nas favelas dessa nossa nação, e criança chorando, sem um prato na mão, porque a vida nas favelas não é fácil de aguentar. Sei que muitos deles necessidades vão passar. A única alegria dessa moçada é samba, futebol e muita mulherada. Na cidade rouba um banco, lá vem o camburão, eles vêm com ignorância e com armas na mão. Meu Deus, como pode isso ser assim? Os enganos são enormes, que nunca tem fim. Na noite tudo se esconde, não dá pra saber. Da miséria, podridão, só indo lá pra ver. São discriminados, colocados de lado pela sociedade, quase sempre esquecidos. É mendigo nas ruas, criança abandonada, é a fome chegando e ninguém não faz nada. E o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Mas e o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Mas e o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Mas e o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Mas e o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Mas e o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham. Mas e o governo quer que diz? Não é comigo não, mas para o povo das favelas, os seus olhos se fecham.